e sua cicatriz formigava e ele sabia que Voldemort também estava chegando lá. Harry entendia e, contudo, não entendia. Seu instinto lhe dizia uma coisa, seu cérebro, outra bem diversa. O Dumbledore em sua mente sorria, observando-o por cima das pontas dos dedos juntos, como se estivesse orando. O senhor deu a Rony o desiluminador. O senhor o compreendeu. Deu-lhe um meio de voltar atrás. E o senhor compreendeu o rabicho também. O senhor sabia que havia nele certo arrependimento em algum lugar. E se os conhecia? O que conhecia de mim, Dumbledore? Estou destinado a saber, mas não a buscar? O senhor sabia como eu acharia isso penoso? Foi por isso que dificultou tanto? Para que eu tivesse tempo de concluir sozinho? Harry ficou muito quieto, os olhos vidrados, observando o ponto em que uma borda dourada e ofuscante de sol se erguia no horizonte. Baixou então os olhos para as mãos limpas e ficou momentaneamente surpreso de ver a toalha que segurava. Colocou-a de lado e voltou ao hall. E, no caminho, sua cicatriz latejou raivosa e lampejou em sua mente, fugaz como o reflexo de uma libélula na superfície da água, os contornos de um edifício que ele conhecia excepcionalmente bem. Gui e Fleur estavam parados ao pé da escada. Preciso falar com o Gramp e com o Olivaras, disse Harry. Não, respondeu Fleur. Você vai ter que esperar, Harry. Os dois estão muito ruins, cansados. Lamento, disse ele sem se exasperar. Mas não posso esperar. Preciso falar com eles agora, em particular e separadamente. É urgente. Harry, que diabo está acontecendo? Perguntou Gui. Você aparece aqui com um elfo doméstico morto e um duende semi-inconsciente. Hermione, com a aparência de que foi torturado, e Rony se recusa a me dizer o que aconteceu. Não podemos lhe contar o que estamos fazendo, disse Harry taxativamente. Você pertence à Ordem, Gui. Sabe que Dumbledore nos confiou uma missão. Não podemos discuti-la com mais ninguém. Fleur deu um muxoxo de impaciência, mas Gui não se virou. Encarava Harry. Seu rosto coberto de cicatrizes estava impenetrável. Por fim, disse. Tudo bem. Com quem quer falar primeiro? Harry hesitou. Sabia o que pesava sobre sua decisão. Restava-lhe muito pouco tempo. Agora era o momento de decidir. Horcruxes ou relíquias? Grampo. Falarei com Grampo primeiro. Seu coração disparou, como se tivesse corrido e acabado de saltar um enorme obstáculo. Aqui em cima, então. Disse Gui, mostrando-lhe o caminho. Harry subira vários degraus quando parou e olhou para trás. Preciso de vocês dois também. Gritou para Rony e Hermione, que estavam rondando, meio escondidos, o portal da sala de visitas. Os dois surgiram à luz do hall, parecendo estranhamente aliviados. Como você está? Harry perguntou a Hermione. Você foi fantástica inventando aquela história, enquanto ela a machucava daquele jeito. Hermione esboçou um sorriso e Rony lhe deu um aperto carinhoso no braço. O que estamos fazendo agora, Harry? Perguntou ele. Vocês verão. Venham. Harry e Rony e Hermione subiram com Gui a um pequeno corredor. Nele havia três portas. Aqui, disse Gui, abrindo a porta para o quarto dele e de Fleur. O cômodo também se abria para o mar, agora salpicado de dourado. Harry aproximou-se da janela, deu as costas para a vista espetacular e aguardou. Os braços cruzados, a cicatriz formigando. Hermione sentou-se na poltrona ao lado da penteadeira e Rony sobre o braço do estofado. Gui reapareceu trazendo o pequeno duende que lhe acomodou cuidadosamente na cama. Grampo resmungou um agradecimento e Gui saiu fechando a porta e isolando todos. Lamento fazê-lo se levantar, disse Harry. Como estão suas pernas? Doloridas, respondeu o duende, mas se recuperando.